você vê estrelas demais. Lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz: anjo, se você sente o corpo colar, chega perto e diz: anjo, vem mais perto e diz: anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fica em silêncio, deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Sei o jeito e o lugar. Sei o jeito e o lugar. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz: chega perto e diz: anjo, vem mais perto e diz: anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fica em silêncio, deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Eu sei o jeito e o lugar.